E aí galera, vintes jogava estática, eu sou o Flyfish. Hoje eu estou aqui apenas com a Vi. Olá. E com o nosso companheiro Ike Frost. E aí, povo? E hoje a gente vai falar aqui aqueles filmes que não devem ser lembrados, né? Vamos lembrar todos eles. Todos eles não, né? Mas uma boa parte. É, né? Não, impossível fazer só. Mesmo nenhum, porque né? tem aquele negócio, né, cara? A gente tem que sempre lembrar da vergonha que o cara passou ao fazer esse filme. Colocar o nome dele lá, né? Você falou isso, eu tava até lembrando, né? Tava passando, nesse final de semana, passou o Maratona da Fox de Star Wars. É, Star Wars. E eu lembrei que aquele cara que faz a voz do Darth Vader, ele não queria que colocasse o nome nos créditos, né? Porque ele achava que o filme ia ser um fiasco. Mas a trilogia antiga ou a nova? Antiga. Ah, antiga, lá. Caraca. Aquele último, aquela... Era no episódio 6, quando o Luke via lá o Obi-Wan e mais o Yoda, na original mesmo, não era aquele... Anakin novo, não. Claro, né, cara? Se eles conseguissem colocar o cara naquela época... Ia ser realmente curioso, né? Porra. Se em 1980 e pouco aparecesse o cara, né, de hoje. Eu teria... Cara, não, mas aí achei ruim eles terem trocado e terem colocado o Anakin novo. Achei completamente horrível, isso foi, né, só cara? Um detalhe, pô. Tanta merda o George Lucas fez, mudou até a cor do sabre do menino. Foi ruim. Pois é, né? Mas dos ruins a gente não vai falar dos clássicos, né? Falar dos ruins péssimos, né? É. Eu acho que pra começar, a gente podia aqui separar um filme... Eu não sei o que foi que aconteceu, que fez tanto sucesso, que foi o Titanic, né? Não sei se cada um aqui, se vocês gostaram, mas falaram tanto na época do Titanic. Eu fui assistir esse filme, o nego falando que já tinha assistido 5 vezes no cinema. Eu assisti 4 vezes no cinema. Olha, que horrível. Tá vendo? Temos uma dentro de nós. Mas eu não paguei, cara, nenhuma das vezes. É, eu fui de acompanhante. Tipo, a lógica masculina explica. Explico, é a lógica masculina. Não, é simples, cara. O filme todo é uma bosta. Romancezinho, gracinha, correndo pra lá, correndo pra cá. No final do filme, tem um desastre tão maneiro, pois tão é, foda, né? Que vale a pena esperar, cara. Vale a pena passar por todo o filme só pra ver aquele monte de gente batendo na hélice, caindo. O cozinheiro, né? Batendo. Mas eu pensei também que vocês gostassem da cena da mulher pelada. Isso é um bônus. A mulher pelada, a mão dela, né? Na janela. Não, mostra... Ah, não, aparece, né? Um momento lá. Na hora que ele tá desenhando. É. Ah, é, daquele jeito os peitinhos já, da mulher, né? A mulher tem o peito caído, ele bota o peito no desenho melhorzinho. Minha mãe falou isso. Nossa, ele ajeitou os peitos da mulher lá. É claro, né, cara? Ele queria pegar, ele fez um agrado, né? É, né? Mais algum filme aí? Mais algum? A gente começou agora, mais algum filme? É, mais algum filme? Não, não, vou terminar, vou tá terminar na minha agora. Hora, né? Já era, já. Mas você viu algum aí que vocês estavam assim com expectativa e quando foi ver, meio parecido com o Titanic, alguém falou, pô, esse filme é massa. 1408. 1408 é mesmo. Porra. Esse filme é muito bom. É a melhor adaptação do Stephen King. É, só pra constar, 1408 eu já tinha colocado na minha pauta antes de saber que o Ivozinho não ia participar desse programa, então não é perseguição. Eu ia falar isso na cara dele. Eu achei horrível. Eu achei fraco. Assim, eu li o conto do Stephen King e o conto é muito bom. O conto é muito foda mesmo e nem se compara com... Aí a gente cai nos problemas das adaptações, né? Que nem sempre as adaptações correspondem às nossas expectativas. E é aquele negócio, né, cara? Tipo, tem gente que sabe fazer filme, sabe fazer adaptação e tem gente que não sabe. É. Tem adaptação que seria muito melhor se o cara que escreveu a parada original, que fez o jogo, ou sei lá, tivesse envolvido. No caso do Stephen King, é exatamente o oposto, cara. Nego devia jogar ele longe dos filmes dele, não deixar ele chegar perto, aí sim o filme fica bom. Mas é ele que dirige os filmes, ou ele que adapta? Eu acho que ele é produtor, se eu não me engano. Tá sempre dando filmes, um palpitezinho, né? Eu sei que ele tá sempre envolvido, sacou? Ah, sim. A única adaptação boa dele... É que é um clássico do caramba, Iluminado. Que é o Iluminado. Acho que é a única adaptação que prestou do Stephen King. A Espera do Milagre ficou bom também. É, o resto sempre ficou bizarrona. Tem filme até que é a adaptação do Stephen King, que apesar de eu não ter lido o livro, o conto lá, eu consigo perceber que o filme é uma merda, mas a história por trás daquela merda é boa, sabe? Dá a impressão, eu, por exemplo, o Apanhador de Sonhos, eu não li o livro. Ah, eu li o livro. Você leu, né? Ah, o filme eu achei uma merda, mas eu consegui notar que a história era boa, só que no filme não foi passado a história do jeito que era. O livro é muito bom e eu não assisti o filme, porque falaram pra mim que o filme era uma merda. Ah, e não assiste. Aí eu resolvi não me arriscar. Eu até tinha colocado aqui, antes de falar de Stephen King, já tinha colocado também Carrie a Estranha. Nossa! Que foi, eu acho que foi o primeiro livro que eu li, assim, que era, tinha um filme adaptado, né? Foi a primeira experiência que eu tive com isso, que eu li o livro e depois fui assistir o filme. Nossa, o filme é uma merda. Até com o John Travolta, novinho. O filme é muito trash, muito tosco. O livro é até legalzinho. É meio adolescente, né? Mas eu era adolescente na época que eu li, né? Então, mas o filme é muito ruim. Mas o só voltando um pouco, o Apanhador de Sonhos eu gostei. Nossa, eu achei tosco. Eu achei maneiraço, assim, a... Como a parada começou, de um jeito... Sacou? O começo eu achei muito legal, cara. Bom, temos duas opiniões contra a gente. É, agora a gente resolve numa luta agora, de facas. Será, né? Que eu assisto? Será que eu não assisto? Vamos parar agora aqui, você assiste. Daqui a 2, 3 horas a gente volta a gravar e você me você fala o que, é que você acha. É. Falando em adaptação e expectativa, eu tô... com expectativa de assistir... uma expectativa muito alta de assistir umas adaptações de uns contos do Lovecraft, cara, que eu achei... Como é que é o nome do conto, cara? Ah, Uma Sombra Sobre Innsmouth. Uma adaptação desse conto do Lovecraft, que saiu com o nome de Dagon, que inclusive é o nome de outro conto do Lovecraft, mas saiu e eu vi o trailer, cara, me animou bastante, sacou? E pelo que eu vi, ficou bem fiel, assim. Só que eu tô com... pé atrás, né? Aquela expectativa tão alta que eu tô com medo de me decepcionar, foda, né, isso cara? Aconteceu comigo com Resident Evil, cara. Nem fala, expectativa, cara. Expectativa é uma merda. Eu tava até com expectativa maior, acho que até pro 2 do que pro 1 do Resident Evil. Pra quem não sabe, até a gente aqui, antes de fazer o Gaveteiro, a gente já se conhecia de um fórum de Resident Evil, né? Todos nós éramos muito fãs do joguinho lá, do PlayStation e tal, né? E quando veio aquele filme lá com a garota Mila Jovovich... Aquele filme faz a gente perder o encanto. Pois é, eu acho que muita gente perdeu o encanto depois do filme, né? E tipo... Pô, o primeiro filme, eu gostei, sacou? Eu achei legal. É porque, tipo, não... o primeiro filme, ele não agride nada do jogo, sacou? O primeiro filme tem um diferencial, foda, que é o seguinte. Ele, apesar de ele não ser Resident Evil, não ser, assim, o clima de Resident Evil, aquele final deixa o fã, caralho, agora o negócio vai engrenar, né? Eu acho... E é uma faca de dois gumes, né? Porque ele deixou o fã tanto na expectativa pro segundo, depois quando veio o segundo foi pior, não, né? Não, e outra, né, cara? O cara vai lá falar, Projeto Nemesis, que não sei o quê. É! Cara, tava desesperado pra ver pois o outro filme. E o Nemesis quando chega... Me vem aquela porcaria, cara. Aquele Nemesis com biotipo de Romário, como falaram no fórum na época. Putz, meu Deus. Ah, e quando ele ia lutar com a Alice lá, que ficava o tempo todo só mostrando close no rosto do bicho e no rosto dela, pra não mostrar as falhas já da coreografia. É, nossa, cara. Já dizia, colega meu, Marcos, deviam pegar Paul Anderson, Uwe Boll e mais um camarada que eu esqueci o nome, amarrar num foguete e jogar em direção ao sol, cara. Ainda de jogo tem os filmes do Tomb Raider também. Primeiro eu gostei. O primeiro ele é bom pra criança, eu acho, até assim, sabe? Eu, quando era mais novinho, eu achei legalzinho também, né? Ele tem umas paradas meio fraquinhas, assim, mas eu gostei até bastante, sacou? Sessão da Tarde, né? Eu gostei mais pela caracterização da Lara Croft, lá da... Porra! Qual é, né? E como, né, cara? Ai, meu Deus! Não, mas falando sério, aqui no 2 eles já fizeram uma viagem total lá, botaram um tubarão rugindo. Ah, cara, soco no focinho do tubarão! Rapaz, aquela cena é humilhante, velho. Ela dá um soco num tubarão branco, cara, e o tubarão volta, meu irmão. Velho, eu quero aprender a arte marcial que ela luta, cara. É, Game Shark Ace, né? Deve ter aprendido com o pai Mei. Tipo, aquele... O primeiro filme eu gostei, achei maneirinho, a história dele foi legal e tal. Agora o segundo filme eu dormi no meio, cara. Foi triste mesmo. Tem os Batman do Joe Schumacher. Caraca! O uniforme atochadinho. Putz, cara, aquele deve ser o filme mais gay da história do cinema, velho. História dos super-heróis também, né? Putz, aquele... close na bunda do Batman na hora que ele tá mudando a fantasia. Que coisa ofensiva, cara. Putz, é constrangedor até, né? Assistir aquilo. Nossa, cara. Você tá assistindo isso na sala e passa sua mãe assim, né? Vê você que tá vendo aquilo. Pô, Porra. Eu falei, meu filho, eu não sabia que você também gostava disso. Não, e muito antes do filme, Batman já tinha uma fama de viado, né? Por causa do Robin lá é, e tal. É, não, né? Cara, eu acho que o Joel Schumacher deve ter exigido fazer o filme justamente por causa dessa fama, ele né, cara? Ele é um cara esquisito, né? Já. Pô, se eu não me engano, ele até ele deu um depoimento lá, se desculpando lá pros fãs, dizendo que não era a intenção dele agredir, assim, a imagem do super-herói, que ele só queria fazer uma coisa divertida. A intenção não era agredir os fãs, né, cara? Não, e até a mulher, a uma turma... Que ela era venenosa? Até, era venenosa. Até a uma turma, ela tá parecendo um traveco, né? Tá. Com as roupas em alguns momentos. Parecendo adereço de carnaval. Agora, cara, se você não tem amor à sua própria vida, se você quer ver realmente uma coisa mais ofensiva do que o filme do Batman e do Robin, você assiste Batman e Robin dublado. Assim, não chegou no naipe dos filmes do Batman, mas eu também achei muito galhofa o do Quarteto Fantástico. Nossa. Principalmente o 2, né? O 1 eu já tinha achado ruim. O 1 é passável, né, cara? É tão bom que eu nem assisti o 2. Ah, tipo, o 1 é passável se você tiver de bom humor, né, cara? E o 2 é muito pior. Agora, o 2... Agora aquele... você viu o que é que uma campanha de marketing não faz, né? O trailer desse filme, pô, do 2, era muito foda. Eles pegaram, assim, as melhores cenas e encaixaram de uma forma. Lá, aquela perseguição lá do Tocha Humana com o surfista prateado ficou legal até. Eles colocaram no trailer, ficou ótimo, né? Quando eu fui assistir o filme, pô. Ai, que cara, você sabe quem é um gênio do cinema quando ele consegue pegar um filme merda e transformar num filme foda no trailer, cara. Esse é um verdadeiro gênio do cinema. É, né? Um grande empreendedor. Vou falar só um nome que vai lembrar vocês de tudo que há de ruim no cinema. Uibou. House of the Dead. Cara, não, eu acho que ele, tipo, tem como missão da vida dele destruir todos os jogos que já foram amados. Eu acho que esse cara, ele faz parte lá daquelas pessoas que dizem que jogos violentos não prestam e faz com que as crianças virem delinquentes. Pô, ele tem algum trauma, né? É, eu acho que ele quer destruir a fama dos jogos de vez. Cara, é triste, velho. Não, triste é o cara chegar ao ponto depois de ficar inconformado com as críticas negativas. E chamar os críticos pra porrada, pra né? Pra porrada, literalmente. Cara! Isso cara muito tosco, meu irmão. E não bastasse isso, né, cara? Vocês já viram o trailer do... Como é que é? Alone in the Dark? Ficou foda, sacou? Eu lembro. Dor no fígado, só de lembrar daquele filme. A história não tem nada a ver com nada, boa sacou? Boa parte dos filmes de jogos é desse cara. Quase todos eles são feitos ou pelo Weeble ou pelo Paul Anderson, é, né, por cara? Isso que boa parte dos filmes de jogos são uma merda. Tipo, teve um outro filme de jogo que o Weeble fez... que eu vi só o trailer, foi o Postal. Cara, eu vi o trailer também, da Torres Gêmeas, não era? É. Que foi até considerado um trailer de mau gosto lá e foi censurado. Cara, eu sei que eu chorei de rir com esse trailer, cara. Que filme é esse? É a adaptação de um jogo, sacou? Mas a questão é, eu chorei de rir com o trailer. Até onde eu saiba, o jogo é tipo um Doom, sacou? Não era pra ser engraçado. Pô, até hoje eu acho que eu não assisti nenhum filme do Weeble. Todo mundo falando isso aí. Eu nem assisto pra não me decepcionar. Se eu já me decepcionei com o Paul Anderson, acho que baixa. É, né, cara? Acho que é demais pra uma vida assim. Decepção suficiente pra uma pessoa. A gente podia aqui falar um pouco dos filmes que dá sono, né? Começando aqui pelo um tal de As Horas, que é um filme horrível. Agora começou agora vai começar a sessão de discussão entre os membros. Né? Não, pô, mas As Horas é um filme que eu vi todo um monte de gente falando que era foda, que era baseado em um best-seller. Ah, eu não, vou assistir esse As Horas, até com a Nicole Kidman, né? E mais umas outras. Fui assistir, nossa, um filme 20 minutos eu já não aguentava de sono. É um filme para pessoas de intelecto superior. Ou não, né, cara? Não, olha só a história do filme. É um filme sobre quatro velhas, sendo que uma delas tá morrendo de câncer, sei lá o que. Deprimente, né? E é só isso, cara! É a história de uma velha morrendo durante, sei lá, 15 horas de não filme. Não tem reviravolta, já é isso que você quer dizer. É, não tem reviravolta. Cara, Quem que é um insano que vai assistir um filme desse achando que vai ter alguma satisfação? Nem vou falar mais nada. Eu já falei isso aqui, tipo, esse é o típico filme pra mulher. É um filme onde uma pessoa leva o filme inteiro pra morrer. Homem gosta de filme onde 1 milhão de pessoas morrem instantaneamente. É, Guerra dos Mundos. É, cara, Exterminador do Futuro. Isso é que é filme, é engraçado, cara. Guerra dos Mundos teve um monte de gente que não gostou, né? Que é um filme foda. É, né? Um monte de gente... gay, que não gostou. Cara, a minha opinião sobre Guerra dos Mundos não pode ser levar em consideração muito que eu lembro, não, eu acho. Porque você assistiu as horas antes, né? Já tá meu... Não vou falar nada, não. Porque o que eu lembro, eu não gostei muito, não. Mas como eu assisti, tipo, 5 minutos, aí eu dormi, aí eu assisti mais 5 minutos, aí eu dormi de novo. Então, tipo, eu não assisti. Agora, que... tem vários filmes que são meio que incompreendidos, né? Eu acho que até muitos filmes do Quentin Tarantino tá nesse naipe aí. É, cara. Porque, por exemplo, Kill Bill, eu vejo 1 trilhão de pessoas aí falando que o filme não presta, é um filme sem sentido, mas eu acho o filme genial. Cara, eu gostei de Kill Bill. Agora, eu não gostei muito de Pulp Fiction. Eu achei chato. Pulp Fiction é muito foda, pô. O dia que você assistiu Pulp Fiction, você assistiu num DVD que tava arranhado e tava travando a cada 10 segundos. Aí é foda, né, cara? Aí é aquele negócio, dá raiva do filme só pela raiva que você tá passando de tentar assistir ele. É, você, né, tem que assistir em calma, num dia assim, inspirado e tudo. Aí você assiste, pô. O filme é muito bom. É Pulp Fiction, muito melhor do que Kill Bill. E eu acho que, além de ser o melhor filme do Quentin Tarantino, é um dos melhores filmes que eu já assisti. Sem falar que não faz o menor sentido alguém dizer que não gostou de Pulp Fiction e dizer que gostou de As Horas, né? Lá vem. É, não tem como dar muito crédito. Lá vem. Vai pegar no meu pé agora o resto do programa por causa disso. Com certeza, cara. Outro filme que dá sono é Cruzada, não sei se vocês acharam. Cruzada, cara, eu achei maneiro, eu gostei, velho. Nossa, que filme ruim. Não, achei muito ruim esse filme. Eu nunca consegui sentar e assistir ele inteiro, eu sempre assisti esse, tipo, o início dele. Que mandar também. Não, você. Eu assisti o início dele um dia, assisti o final dele outro dia, nunca consegui assistir ele de numa porrada só. É sacou? A mesma credibilidade que teve quando eu assisti Guerra dos Mundos. Então... Ah, mas eu já assisti ele todo, pelo menos. Você juntou, né, as partes assim, aí montou o filme na sua cabeça, né? Basicamente. É, não adianta você montar o filme com a sua sequência na sua cabeça. No final das contas, conta como se eu tivesse assistido. Agora, tem um filme aqui que eu acho que talvez o Aiken se recuse a comentar, que é também um filme que dá sono. É. Mas e dá sono e dá susto também pela agressividade, que é Alexandre, o grande. Que pariu. Esse é um filme que eu tenho o prazer de dizer que eu nunca assisti nem o comercial dele, cara. É desculpa pra converter negro pro lado rosa da força. É, a desculpa, né, que eles usaram lá é dizendo, não, na época do Alexandre era comum um homem se agarrar a outro porque eles queriam pegar, tipo, o poder do outro homem. Porque a mulher é um ser frágil, o homem... É, vou injetar meu poder em você, vem cá, negão. The power. É, não. O cara pega um filme sobre um cara que foi um general foda, beleza. General foda, conquistador de terras... lutador sinistro, beleza. O que o filho da puta do roteirista e do diretor tem na cabeça pra pensar que a gente quer ver as viadagens que o cara teve pela vida? Não, é o foco do filme, foi isso. O cara era gay? Beleza, mente no filme. Você não é pago pra fazer a história dele, você é pago pra fazer um filme maneiro. Oliver Stone é o diretor, né? É. O Fábio até fez uma crítica esses dias aí. Outra, a gente sabe que esse tipo de coisa acontecia naquela época. Não precisa, pô, ficar mostrando. É que nem, por exemplo, isso acontecia com os gregos. A gente sabe disso. Mas não precisa colocar, por exemplo, no 300 o Leônidas se agarrando com o Chestes. É. Alguma coisa assim, vai. Por exemplo. Aliás, já teve uma cena muito tensa no 300, né, cara? Já teve, que o pessoal já fica meio tenso mesmo se agarrando na cadeira quando o cara pega ela no ombro. O pessoal já no... começa a segurar na cadeira com força, assim, né? Não, não estrague esse filme. O cara filme. Pega no ombro do Leônidas e fala, eles não temem meu chicote. É, não é do chicote que eles têm medo. Putz, cara. Ainda bem que o filme teve matança o suficiente pra compensar por esse momento de susto, cara. O Mensageiro, já, alguém já assistiu? O Mensageiro é o com Kevin Costner. Se não me engano, é com Kevin Costner. Pode crer. E o nome do filme mesmo, se fosse traduzir ao pedaleiro, seria O Carteiro, né? O Carteiro, é. Né? É. É uma história idiota, é tipo no futuro meio já pós-apocalipse, eu não tenho certeza, mas é um negócio um futuro meio que tá tudo meio lascado. Pô, cara. Ele descobre a arte de entregar mensagens, aí ele vai entregando as mensagens pro povo, ele encontra umas cartas, ele vai entregando as cartas pro não, povo. Não é bem assim não, cara. Pô, a história é que o camarada era um bandido fugitivo, sacou? Aí ele se esconde numa caverna, acha um carteiro morto. Mas eu achei esse filme muito foda. Nossa, eu achei ruim. E é longo não, também. É longo, cara. Pra caramba, mas, pô, o filme é maneiraço. Não, a maior decepção que eu tive foi no final, que tava lá os dois exércitos já dos caras. Spoiler. Ah, spoiler. Quem que vai querer assistir um filme desse? Pô, só o Ike mesmo. Eu iria assistir. Não, mas então, mas no final, eu não vou dizer quem é que ganhou, né? Mas no final tem uma batalha que seria dois exércitos. O exército chega lá, um pra batalhar com o outro, e quando chega lá, chega perto do outro, o cara fala, não, mas não precisa um exército batalhar com o outro, vamos... Apenas os líderes de cada exército batalhar. E fica lá os dois caras, um lutando contra o outro, e fica os dois exércitos olhando. Mas isso é foda, mas cara. Mas é que isso é, acontecia. Você não assistiu Troia? Não, mas aí que tá. O que eu tô dizendo é que o filme deu uma expectativa que parece que ia ter uma batalha foda, sabe? E quando chega perto, é um cara contra o outro. É, só. Mas aí o caso da decepção é da expectativa pois também. É isso, né, que eu tô cara. Dizendo. Não é do filme ser ruim. É. Jogos Mortais. Depois do segundo, eu acho que não prestou mais nenhum. O segundo, pra mim, a única coisa decente que teve foi o final. Eu achei maneiro. Mas, cara, depois foi uma forçação de barra. É. Só pra mostrar... É filme gore, sacou? É igual o Albergue. É. É desculpa pra mostrar tripa na cara. Sem propósito nenhum, tem mais sacou? História, né? Você acaba com a história. Se o Jogos Mortais tivesse tido só o primeiro, ele estaria hoje, ele seria um filme muito melhor lembrado. Porra, nem foi. Eu acho que ele estaria no mesmo porte, assim, do Seven da vida, sabe? É. Tipo, foi um filme muito bom, inteligente e tudo. Aquele doutor lá falando com o fotógrafo o tempo todo, aquele diálogo, descobrindo as coisas. Era um filme inteligente, pô. Apesar de toda a violência, era um filme inteligente. Já o 2, ele tinha uma sacadazinha aqui, outra ali, mas era de... Como o Aiken falou, era mais desculpa mesmo pra mostrar o povo lá se lascando. Não, e aquela mulher lá que cai numa armadilha que nem uma criança cairia, né? Que ela bota a mão lá no vidro. Nossa, que sorriso. Aí depois ela viu a merda que faz e em vez de ela tentar tirar a mão, ela bota outra isso mão também, é né? Uma estupidez monstruosa, cara. Beleza, o primeiro filme foi maneiraço, foi foda. Pô, os outros filmes são de uma diarreia mental, cara, que eu nem sei mais em qual número tá. Parece que pela última vez que eu vi, tava no 7 ou sei lá. Pelo menos 5 tem. É, acho que no mínimo 5 eu tenho certeza que tem, cara. Mas, tipo, eu acho que já tava saindo 6 e o 7 tava confirmado. É, ou qualquer fica coisa na cara que eles estão fazendo só pra ganhar dinheiro. Porque, se eu não me engano, assim que saiu o 2, o pessoal lá já tinha registrado o domínio do 4, do 5, do 3, 4, 5, alguma coisa não, desse tipo, sabe? E, pô, aqui... Até cabe uma explicação, né, cara? É, o povo vai acabar achando que eu tô caindo em contradição falando que filme tem que ter sanguinolência, morte e tal. Mas assim, macho de verdade não quer só ver tripa voando. Ele quer que tenha um motivo plausível para que haja derramamento de sangue, né, e cara? Outra, o que a impressão que eu tive, ainda mais com o Albergue do que o próprio Jogos Mortais, acho que eles estavam um pouco se lixando pra história mesmo, só queriam botar lá uma mistura de sexo e violência mesmo, do tipo assim... Que é o filme que eu acho que o público do Albergue é a mesma galera que gosta de baixar aqueles filmes da Al-Qaeda, sabe? Da galera cortando cabeça. Eu digo até mais, cara. Eu acho que quem assiste esse tipo de filme... É, sabe aqueles emos que ficam cortando o braço pra dizer que tá tendo motivo pra sofrer, sacou? Aquela viadagem toda... É tudo esse tipo de gente escrota. Nossa, sacou? Aquela cena lá do olho da menina lá, da japonesa, da coreana, sei cara, lá. Eu quase vomitei, velho. Cara, é a do maçarico, não é? É, do maçarico. Não, sem falar que essa cena é retardada. O maçarico estaria aberto um buraco que vazaria na nuca dela. É, cara. Nunca vi, né? O cara arrancar um olho com fogo. Como é que se arranca o olho com fogo, os né? Caras querem mostrar parada gore, mas nem sabe do que eles estão falando. Não sabe, tosco, né? Demais, velho. filme tosco, tá? Falando antes de, da gravação com o Ike. Tem o Kung Po, que é um filme de comédia, né? Que é tão tosco que chega a ser bom, né, cara? Ele fez um filme com a intenção de ser tosco. Ele pegou um filme que já existia, fez um filme daquele... Ai, Kung Po é aquele da língua? É, exatamente, cara. Ai, ai, ai, ai! Cara, esse que filme é foda. O foda é que tem até um monte de vídeo no YouTube de cenas desse filme. E até um amigo meu, ele tinha. E ele nunca soube que isso era um filme, sabe? Ele achava que era vídeo. O que o cara fez? Ele pegou um filme daqueles de Kung Fu antigaço, né? Chinês, uhum. Lá. Ele redublou o filme, né? E colocou umas montagens também e uma reedição. E a intenção do cara é ser tosco, né? Ele chega ao ponto de. E tem uma hora que tem dois personagens lá de boca fechada e fica a dublagem. Somos ventrílocos, somos ventrílocos. Muito bom, velho. É o Leonardo DiCaprio, né? Que afundando lá o navio, ele ficou agarrado no pau, né? Todo mundo falava isso. A piadinha do Cacete Planeta, é, né? Meu irmão. O filme, eu acho que ficou aqui um mês ou dois em cartaz. Acho que nunca aqui ficou mais tempo que isso ainda. Bem mais de um mês, e aí depois de um tempo eles colocaram de novo em cartaz, tipo, numa época de férias, sabe? É, aqui na minha cidade nem tinha cinema na época, então... Pensei que você ia falar que ele assistiu Distrito 9, todo mundo que assistiu esse filme. Não, eu assisti, eu achei foda. Chegou em Itaperuna, cara? Não chegou em Maceió, chegou em Itaperuna. Rapaz, aqui a gente tem as tecnologias, uns acordos com Hollywood muito sinistros que... Cara, eu tava dopadaço. Dopada de quê, menina? Você tá... É excesso de filme de velha. De remédio. Olha o que ela faz para tentar combater a fama dela. É. O seu comentário está detonado, tio. Ué, como assim está detonado? Porra. É a minha opinião, pô. Eu não vou mudar. É porque ela quer vingança das horas, cara. É, ela não vingou. É que eu quis relembrar Caçador de Mitos. Seria um momento mais apropriado, não foi esse. Eu também não consigo acertar a hora de falar isso. E aí, galera, tamo de volta aqui. Nosso velho bloco de recados sem nome, né? O que é que tem de novo nessa semana? Prêmio Podcast 2009. Prêmio Podcast 2009. Você não votou ainda, então vote. Muito simples votar, né? É. Tem um tutorial aí para as pessoas que ainda não aprenderam. Eu já recebi algumas reclamações dizendo que tava muito complicado. Então a gente fez um tutorial. É, e pra não chamar vocês diretamente de burros, a gente fez um tutorial pra vocês poderem ser felizes. Imagina, em sua burrice. Nós estamos apenas facilitando a vida de vocês. Não, mas sério, é porque tem gente que tá... Tem um problema que tá acontecendo aí com o pessoal, é que... Aperta pra votar lá e ele dá uma mensagem dizendo que tem que votar direto do site. É uma coisa meio doida dessa. É uma coisa, né? Meio doida, que só dá no Internet Explorer. É, isso tá dando no Internet Explorer. Exatamente, essa é a desculpa oficial. Mas a Vi sabe, né, como é que soluciona isso? É pra vocês votarem, ao invés de vocês clicarem diretamente no selo, é só clicar em cima do selo com o botão direito do mouse e escolher a opção abrir link na nova guia. Aí depois os passos são os mesmos que nós colocamos aqui no tutorial. A única diferença pro pessoal do Internet Explorer é essa. O resto... Então vamos voltar aí. Nesse momento aqui que a gente está gravando, nós estamos na posição 49. É, mas eu não estou feliz com essa posição, porque de manhã estávamos na posição 47. A gente não tem ilusão de ganhar, não, mas a gente quer ficar pelo menos entre os 30. Como assim, né? Ilusão de você ganhar? Você quer ficar entre os 30, eu queria ficar entre os 10. Eu estava esperando um honroso terceiro se lugar. Se for assim, eu quero ganhar, então. Se é pra ter ilusão, que vamos dizer que tu quer ganhar, né? Eu estava esperando ganhar de tanta diferença dos outros que eles desistam de participar das próximas edições. Ou seja, isso mostra como a gente está decepcionado com vocês que não votaram ainda. Exatamente. E não tem desculpa, cara. É muito rápido. Não precisa de cadastro, não precisa de firula nenhuma. É só clicar e seguir os passos. promoção Poderoso Chefão. A gente não vai mais pedir pra vocês comprarem números, não se preocupe. Para esta promoção do Poderoso Chefão que já acabou. É, mas a gente vai ter outra promoção Poderoso Chefão. Pode ter outra promoção de outra coisa. Né? Dessa sim vocês têm que comprar números. É verdade. Então, quem foi que ganhou? Foi a... Aline. Aline Louvis. Parabéns, Aline. Aproveitei o presentão e continue participando, né, das próximas promoções também. Né? É, e fiquem atentos aí que a próxima promoção está chegando. É, acho que até o próximo Gavestat que vocês já vão saber do que se trata. Quando chegar a hora, a gente vai perturbar vocês um pouquinho e mais. E não pensem que a hora vai demorar para chegar. Então eu vou ler aqui o e-mail do Anderson Borges. E aí, galera? Aqui é o Anderson Borges. O programa sobre fakes foi muito legal, mas tem uma pergunta. Como é que o Cabral descobriu que o Ranger Vermelho estava fazendo filmes pornô gays? Aí ele colocou assim, PS, ele é meio estranho. É meio estranho, é tipo o Joe Schumacher. E uma sugestão. Podiam fazer um Gavestática sobre histórias que aconteceram durante a escola ou a faculdade. Até mais. Esse ele é meio estranho, é pro Cabral ou é pro Ranger Vermelho? Qual dos dois é meio estranho? Cabral, lógico. Os dois, né, cara? Os dois são meio estranhos. É, e aí, alguém aí responde a pergunta do garoto. Como é que o Cabral descobriu que o Ranger Vermelho estava fazendo filmes pornô gays? E como é que a gente vai responder isso, né? Afinal, nenhum de nós é o Cabral. Ah, sei lá, ué, quem conhece ele? Eu sei lá, eu vou saber em que círculos o Cabral tá andando ultimamente. Em que círculos ele anda se metendo, né? Ou sendo metido. Ai.